dessa cara, vê se para, vem comigo cara, oh cara, sai dessa solidão. Cara, oh cara, deixa dessa cara, vê se para, vem comigo cara, oh cara, sai dessa solidão. Ei, mano, pode crer agora, eu te digo assim. Filhos do rei é quem canta agora e para ti. Chegamos agora, ei, mano, pode crer assim, irmão. Pregamos a palavra do Senhor, pode crer então. E a cada dia que se passa eu oro. E por você que está na droga, mano, no vício agora sim, veja crer. E creia no Cristo que te salvou lá na cruz. O nome dele é tão lindo que se chama o Rei Jesus. Cara, oh cara, deixa dessa cara. Vê se para, vem comigo cara, oh cara, sai dessa solidão. Cara, oh cara, deixa dessa cara. Vê se para, vem comigo cara, oh cara, sai dessa solidão. Filhos do rei agora entra nas periferias. Ei, mano, pode crer agora, veja só quem diria. Pois o diabo sai voado quando escuta meu recado, querendo salvar os manos dos laços do malvado. Ele vê e percebe o quanto a gente quer estar com Cristo. E com certeza, mano, finge ser teu amigo e ele te condena, irmão. E a qualquer dia, qualquer hora, quer te levar pra perdição. Mas o anjo do Senhor está agora aqui, com uma espada ali na frente, vai cortando assim. E o inimigo cai por terra, pode crer, claro que sim. Deus está aqui fazendo nós feliz. E a cada dia, mano, vou louvando ao meu Senhor, pois ele é digno de toda honra. E aí eu dou louvor para ti, ó Pai. Escuta o meu rap, irmão, e que todos os manos venham na só uma oração. Cara, oh cara, deixa dessa cara, vê se para, vem comigo cara, oh cara, sai dessa solidão. Cara, oh cara, deixa dessa cara, vê se para, vem comigo cara, oh cara, sai dessa solidão. Você que nesse momento está na sala ou no sofá, te digo agora, mano, deixa Cristo te ajudar. Você vai perceber o quanto ele quer tá contigo. E com certeza, mano, ele é sim meu melhor amigo. Filhos do rei, canta pra Cristo agora, irmão. Imperatriz está mudada, graças a Deus então. Mas eu me lembro bem dos dias atrás. Imperatriz vivia com certeza no mundo de Satanás. Era muita pessoa morrendo, muita gente ali sofrendo. Agora eu te vejo assim, está parecendo que está mudado, claro que sim. Deus mudou o Imperatriz com seu poder aí. Agora, mano, eu te digo bem assim com certeza, que em um bar, em um copo de cerveja, contém ali, hein, mano, sua destruição. Não vá, não vá, oh mano, e aceite a Cristo no teu coração. Cara, oh cara, deixa dessa cara, vê se para.